O sonho foi assim, aí que eu cheguei, tô gravando. Não. Eu cheguei assim em casa, morta de cansaço, minha mãe tinha me chamado numa corrida. Foi isso ontem. Como é que é o Eu negócio? corri muito, tipo Eu assim. sei que você tava correndo. É. Você era corredora ou você tava no carro? Não, eu tava correndo. Ah, tá, Porque corredora. a mãe botou eu pra correr assim, do nada. Sabe quando Ah, não, e aí? Era corrida ou era tipo, era só de correr de bobeira? corrida que minha mãe tinha me escrevido. Aí eu corri, mas muito, muito grande. Cheguei em casa morta, eu falei, não aguento. Nossa, ela é totalmente Aí diferente. eu falei assim, mãe, quero entrar em outra, porque nessa eu perdi. Você Aí, perdeu a corrida? perdi. Era onde? Era no Rio? Era onde você tava correndo? Sei lá, não sei. Aí, do nada, aparece assim, no computador, assim, uma corrida de não sei, eu acho que era 12 km. Eu falei, me inscreve nessa, mãe. Vou ficar treinando como uma louca. Eu ficava correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, volta daquela quadra. E no sonho você conseguiu correr muito? Não, aí do nada eu acordo. Ah, você quer que eu acontece? Nada, só. Oh, é legal, mas no sonho quando você corre, assim, não cansa, né? É massa, você consegue Não, correr mas pra eu chutei assim, caramba. ó. Assim mesmo, E entendendo nada. sua mãe te acordou? Acordou. Aí eu. Não vai botar isso.